26224, autorizado, Aracaju, nível 190, decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Pucca, e após Pucca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju, o controle é 120.8, o transponder 5035. Tá correto, China 6224 e chame pronto no portão 1. Do 4235, Recife, agora a frequência 1251, na Alterra 3325. Boa noite. Recife agora, 1251, na Alterra 3325, boa noite. Tango. A pista no zero encontra-se molhada, aguarde autorização de pouso. Reporte avistando o campo, ajustando 021. Sente ajuste 1021, reporta decoro visual, Roger Wexler. Pista, pista molhada. Com a 10, Papa Romeu, Romeu Maitango. Ciente, o Romeu Maitango, tráfego avistado, está livre o pouso na 10, o vento 180 graus, meia dúzia nós. Ciente, pouso 10, Romeu Maitango. Puxa, só no Rio 5972. Ok, Rio 5972, está autorizado, chame táxi. Chamada. Uno 074 Recife, frequência 1251, alterne 3325, boa noite. 251, 3325, boa noite. meu Mike Tango no solo aos 27, vai para o pátio 5. Então prossiga o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette, com meu Mike Tango. Salvador, né? 3305, aguarde só um instante para assinar no. Pode puxar da caia assinar no 62. É um citation agora que vai cruzar o pátio. Aguarde a autorização. Bom, podemos, após o. Podemos coordenar aqui após a passagem da tirada do pushback também para o 3305. Afirmo, após o citation de cor branca cruzar o través de meia dúzia, está autorizado e chame para o táxi em coordenação com a equipe de solo 3305 da TAM. Legal, após a passagem do citation branco, está autorizado, chamaremos para o táxi 3305, claro, em coordenação. Eu, Romeu Mike Tango, cruze o pátio, pela ingresso pela Juliette, cruze o pátio principal e chame na Lima. Com 3 horas e 20, POB 03 Guarulhos. Ok, o Rio 5972 está autorizado o táxi via pátio 3 e principal. Chame no ponto de espera da 10, prosseguindo pela Índia. Eu ajusto a 021, Rio 5972. Via principal, partindo pátio. O táxi chamará a ponto de espera via Índia, o Rio 5972. Botan 3305, está autorizado o pushback, assinamento, chame táxi. Ok, Romeo Mike Tango, tá autorizado, táxi Lima, Mike, reporte na Quebec, pra cruzar o pra cruzar o 17. Sente, o Rio 5972 está autorizado a decolagem da 10, o vento 160 graus, 05 nós. Romeo Mike Tango, está autorizado o cruzamento da 17 via Quebec e até o pátio da Aerostar. Tá, boa noite, Romeo Mike Tango. Salvador 33305, 1.43 ao bordo, para o 3305, qual a autonomia e alternativa? 350, alterna natal, senhor. Copiado. Chame no ponto de espera da 10, prossiga o táxi pelo Pátio Índia, o TAM 3305. Pátio Índia, chamando no ponto de espera, 3305. Rio 5972, decolado aos 35, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 8, muito obrigado, até a volta. Controle Salvador, cordial, boa noite, Rio 5972, cruzou 2000, Nadael. Boa noite, Rio 5972, contato radar, sube e manter o nível 400. Manter o 400, Rio 5972. Coordene com a equipe de solo, devido a um Airbus da TAM que está taxiando agora pelo pátio, assim que o tráfego livrar o pátio na Índia, está autorizado e chame para o táxi, o chinês 6224. Chinês 6224, copia o solo, a torre. Obrigado pela carona aí pra essa menina. Deixa ela lá no galeão. Tá joia, tá tudo certinho, tá? Quando o pessoal aparecer aí, tá tudo certinho. Quem tiver vir aí, pode vir. Beleza. Tá autorizado direto o Wildes, 5972. Wildes, obrigado, 5972. Aeronave da TAM, tá autorizado, chame táxi. Tiete, TAM 3305, livre a decolagem, dá 1-0. O vento é 1-50 graus, 059. Total 9908, aguarde a cópia, Guarulhos, nível 320. O TAM 3305, decolado 39, chame o controle em 120, décimo 8, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho, 7335. O total 9908, cópia. Está autorizado Guarulhos, nível 320, via Upzulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0, a primeira curva à direita, subida Dael, após Dael Leda, após Leda direto Bridge, a interceptar Upzulu no 6. O controle é 120 decimal 8, acione 5040, total 9908. Está autorizado Guarulhos, 320, via Upzulu 16. Boa, minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, Upzulu 16, controle Salvador 1208, acione 0400, total 9908. Tá correto, total 9908 e chame pronto no pátio 3. Oxenário 6224, para cá, 91 na porta, 208, acione 0700. Ciente, o Oxenário 6224, livre o táxi à direita, chame no ponto de espera, dá 10, o ajuste é 1021. 6600 e perdeu contato com o Recife, não? Negativo, foi orientado a transferir para o controle. Gente, identifique chegada Mari, desça até o 050, 3600. Para o 050 na Mari. Mantenha esta armagem, 3600. 00, mantém. Gente, o China 6224 está livre. A decolagem da 10, vento 140 graus, 109. Autorizado, total 9908, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, total 9908. Linha 224 decolado aos 45, chame o controle em 120 decimal 8, boa viagem. 208, 224. Controle, Oceanera 6224. 224, contato radar, sub manter o nível 190, saiu da POCA. Subindo 90, sinal ainda pouco, 6224. Chame Recife, frequência 126.85. 2685, boa noite, 103305. Boa noite. ligação mesmo. Pulo 805, identifique chegada a Mari, desse manter o nível de voo 060. Chegada a Mari, 060. Viado, total 9908, tá livre o táxi pelo pátio 3 e pátio principal e prossiga pela Índia. Chame pronto para decolagem, o ajuste é no 021.